programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é uma terça, dia 23 de abril de 2019. E a notícia dessa vez... Nós temos que o Daesh deixou 35 mortos em 2 dias na Síria. Olha aí, olha aí. Será que eles vão bater o recorde das milícias do Rio de Janeiro? Não, eu só queria falar que eu trouxe essa notícia aqui, porque eu podia ter trago outras notícias, até porque Estado Islâmico matando gente na Síria não é novidade, por motivos óbvios. É só pra mostrar que aquele finzinho ali da Síria que a gente disse, aquele finzinho territorial, nem é o fim tanto do Daesh e talvez não seja nem o fim territorial. Pois é. E esse episódio aí tá na descrição aí pra quem quiser ver. Exatamente. E nos cards também, né? Porque a gente pode usar isso no YouTube. Mas pra quem ouve no Spotify... Se você prestar, se você olhar pra trás agora, vai estar tá dentro da sua calça. Até conferir aqui. E tá mesmo. Falei. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Entre os dias 18 e 20 de abril, múltiplos ataques a forças ligadas ao governo sírio no centro do país mataram 35 membros do exército. Caramba, é tipo, quando você fala dessa comparação, porque membros do exército é uma galera, é a galera mais hardcore pra você poder matar, tá ligado? É, que a questão de você falar que é membros do exército não foi ataque à população civil, foi ataque militar, foi exército contra exército. É, então é um negócio mais intenso. Não foi terrorismo, foi guerra mesmo. Pois é. Então, os ataques ocorreram na cidade de Al-Kawan, eu acho que é assim que fala, Kawan. Pô, mano, essa cidade é tão bizarra que eu pesquisei ela no Google e não achei ela, eu acho que ela não existe. É um mistério. Era um mistério. Se alguém conseguir confirmar de alguma forma a existência dela, por favor, comente, porque eu não consegui, eu tô falando sério. Eu não sei se essa cidade realmente existe. Mas enfim, onde 27 militares morreram e nas bases militares na região desértica do centro da província de Deir Ezor, matando 8 militares, no total 35. É preocupante, né? É, porque como a gente disse no episódio do fim territorial do Estado Islâmico, foi o fim do controle territorial oficial do Estado Islâmico, mas você ainda tem forças do Estado Islâmico no chão e você ainda tem a rede terrorista do Estado Islâmico. Pois é. E essa região aqui específica onde teve esse ataque é uma das regiões que são apontadas como possíveis renascenças do Estado Islâmico, digamos assim. A gente disse que assim, o Estado Islâmico em si, ele não ia morrer muito fácil, né? Só que a gente esperava pelo menos que teria um controle maior dentro da Síria, né? O que realmente o Estado perdeu foi, digamos assim, controle de recursos, um governo oficial, mas as forças armadas ainda estão lá. É. A gente é, que deixa... nem, é que nem milícia no Rio de Janeiro, basicamente. Sobre esse fim do Daesh, a gente deixa mais claro no episódio 32 do QN News. Podem procurar aí, é o fim do Daesh na Síria. E... Porque é muito tenso. Sim. Acho que nenhum país quer um grupo terrorista voltando. Depende. Só os Estados Unidos. Desde que não seja o território dele. Talibã tá, o Talibã subindo lá na Afegão, o olho até brilha do Trump. O Bush pai até renasce só pra fazer merda. É, mexe no caixão assim, faz um joinha. Tipo, tá todo mundo de boa lá no cemitério, dá uma tremida assim na terra, saca? Dele se levantando pra mais uma zoeira. Então, essa foi a maior operação feita pelo grupo desde o seu fim territorial. E possivelmente é uma forma de sinalizar para o mundo que o grupo ainda existe e ainda é capaz de agir como uma força militar. Olha aí, olha os probleminhas. E tá chegando, falou, galera, tô aqui ainda, hein? É, mano. Ó, tô aqui ainda, ó. Ó, oh, tô aqui, hein? E esse, inclusive, era o melhor sinal que ele podia deixar pra mostrar que ele tá aí. É, fazer um ataque. É. E, além disso, informações ainda não confirmadas dizem que o ataque foi uma continuação de uma emboscada feita contra forças oficiais da Síria, enquanto elas perseguiam jihadistas no deserto. Olha só. Então, tipo, os caras estavam lá perseguindo jihadistas, do nada apareceu uns 500 jihadistas, cercaram, mataram os malucos e aí foram até a base e mataram o geral. Se chama emboscada. Mas é emboscada. É uma arapu. É uma trap. It's a trap that's a penis. E é isso, basicamente. O Estado Islâmico tá aí pulsante. Pode ressurgir a qualquer momento territorialmente e provavelmente nunca vai deixar de existir ideologicamente. Ainda bem que no último episódio que a gente falou sobre isso, lembrando que é News 32, a gente deixou claro que a gente não tava muito esperando que ele fosse sumir, tá ligado? É, porque a derrota territorial do Estado Islâmico era meio que inevitável, porque o mundo inteiro estava em guerra contra o país falso, digamos assim, o país não reconhecido. Tipo, não tinha nenhum país do mundo que falou eu apoio o Estado Islâmico. Tipo, todo o mundo estava em guerra contra esse país. É, esse pseudo país. A gente tava, ok, é só uma notícia aí, a gente sabe que vai acontecer de novo alguma coisa. Foi como um desânimo final também. Já é bom não ter. É. Já é bom não ter um califado maluco no meio da Síria. Ou, menos pior. Quer dizer, né? Não tem um califado autoproclamado, né? Talvez tenha, a gente não mande. É, às vezes o Assad aí tá loucaço, aí fala, mano, eu sou califa agora, tá ligado? Não duvide de nada. Família Assad está aí pra isso. Então, é isso? É isso. Então, esse GN News vai ficando por aqui. Nos vemos com o próximo, hein? Falou! Frou!